Saber por que te bloqueei, não foi pra chamar sua atenção. Não é que o meu coração ainda tem resquícios de você. Ficou lembranças boas na memória. Você foi importante demais na minha vida. Não quero te odiar vendo suas novas publicações. Ainda não te superei. Não quero te odiar, vendo suas novas publicações.